Aos sábados à tarde, a Antena Web passa a transmitir Alma Lusa, um programa sobre a música tradicional portuguesa, sem esquecer os artistas que já fizeram ou fazem sucesso no cinema e teatro portugueses. Fica a conhecer um pouco mais deste pequeno, mas vasto país. Entre as 16 e as 18, Alma Lusa, na Antena Web, com Carlos Bonaparte. A Antena Web dá-te música. Ai, consta, meu bem, ai, consta, que a banda sal quer dizer infelicidade. Música. Mulata, dá-me esta dança, que eu tenho esperança, você não tem valor. Mulata. E mais música. Madalena, estou louco por ti. Madalena, és tudo para mim. Do teu nome eu fiz um poema a pensar em ti. Em ti, Madalena. Antena Web. Antena Web. Está a chegar Pé de Dança. Boa música e boa disposição com Diamantino Teixeira. Ora, então boa tarde, sejam bem-vindos a esta que é a emissão de estreia, por isso, emissão número 1 do Pé de Dança. Agora, aos domingos na Antena Web, o Pé de Dança acontece aqui, aos domingos à tarde, entre as 15 e as 17. Seleção musical, apresentação e realização de Diamantino Teixeira para uma coordenação geral de Carlos Bonaparte. Vá lá, pode entrar, pode, não paga nada, esteja à vontade. Não paga para entrar neste Pé de Dança. O que importa é que fique connosco aqui até, olha, até quando quiser. Mas o que importa é que se sinta bem, pelo menos durante estas duas horinhas que vou ficar consigo na Antena Web e com esta emissão do Pé de Dança. Mas não perca o balanço, porque também, daqui a pouco, e logo após terminar esta emissão, estreia mais uma. É verdade, nós somos assim, aqui na Antena Web. Nascemos há pouco, mas já temos, como dizem os mais novos, N programas. É verdade. E daqui a pouco, depois deste programa acabar, vai estrear domingo à tarde. Pois é, isso mesmo, domingo à tarde, um programa para que você possa descontrair, relaxar depois de tanto stress durante a semana e também de tanta emoção durante o fim de semana. Mas chega de conversa, vamos à música e venha daí então dar um pé de dança. Início desta emissão com o SOS. Y yo caí en la tarde.

sem ela. Seu Glória, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça pensando nela. Seu Glória, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Estivemos então com os sons do Brasil aqui nesta emissão do Pé de Dança, emissão para domingo 24 de janeiro, esta que é a número 1 aqui na Antena Web. Vamos continuar, e ainda em português, aliás, como durante toda esta emissão, para ouvir Fados em Música de Baile, por Marante, ainda Fernando Santana, Não Sei Viver Sem Ti, Kim Barreiros com A Reburra e Kim Barreiros com Está a Fugir. Está a fugir, hein? Nada de confusões. A apresentação e a realização é deste vosso amigo Diamantino Teixeira, que vos deseja uma ótima tarde de domingo. Faça o que fizer, esteja você onde estiver. O que importa é que fique ligado na Antena Web. Dança, nós damos dança.

já até fiquei mudo. Bananas então, um cento de melão com casca e tudo. 20 litros de verde ainda tinha cerveja, bebeu água a pé. Maduro água ardente e toda contente foi chá e café. Acabou a comida, ela aborrecida, cheia de coragem. Ainda foi à cozinha e comeu sozinha do balde da lavagem. Arburra, arburra, gosto de comer à farta, mas a minha sogra a enfardar, vá para o raio que a parta. Arburra, arburra, gosto de comer à farta, mas a minha sogra a enfardar, vá para o raio que a parta. Fugido, tá fugido, tá fugido. Vamos voltar então à música mais tranquila aqui nesta emissão do Pé de Dança, neste domingo 24 de janeiro. Para ficar agora de seguida com o Toy, álbum de recordações, na companhia também de Ana, e ainda os Broa de Mel, que já por cá passaram, mas vão passar de novo, e ainda Nelo Silva e Cristiana. Mas tudo isto para ouvir depois de mais um bloco publicitário. Fique bem, fique connosco. Nós somos, ou esta emissão é o Pé da Dança, e nós somos, já sabe também, a Antena Web. Até já. Antena Web dá-te música. Música. And all this time, all this time, you've had it in you, just something. E mais música. It's not fair, I think you really mean, I think you really mean, I think you really mean. And in a web. Lusitana Paixão é o programa de música portuguesa na Antena Web. 100% da nossa música em Lusitana Paixão, um programa com condução, realização e locução de Carlos Bonaparte, às sextas-feiras, pelas 14 horas. Lusitana Paixão, na Antena Web, entre as 14 e as 16. A Antena Web dá-lhe bons motivos para começar bem as noites de sexta e sábado. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e vou ficar consigo em duas emissões do Voo Noturno, às sextas e sábados, entre as 20h30 e as 22h, aqui mesmo, na Antena Web. Voo Noturno, às sextas e sábados, pelas 20h30, na Antena Web. Se andas triste, melancólico, aborrecido, cansado, amolecido, amarfanhado, sabes o que te faz falta? É a Vitamina K e a Antena Web que te dá. Às quintas e sextas-feiras, às 19h, Catarina Silva apresenta Vitamina K. Vitamina K, às quintas e sextas, às 19h, só aqui na tua Antena Web. Não há uma noite em que me deite sem que olhe, sem que espreite o álbum de recordações. Não me levanto um só dia sem ver as fotografias em que nós estamos os dois. Não há nem uma só madrugada sem que na minha almofada a foto onde estás. E eu nem um só minuto passo sem beijar o teu retrato e querer voltar atrás. E a gente chora, emoções que ao mundo de corações traz de volta às nossas vidas. E a gente chora de noite e dia tentando encontrar razões porque não estamos os dois na última fotografia. Não há sequer um fugaz momento que em meu bolso junto ao peito a tua imagem não esteja. Thank you.

Pois estás arrependida, és uma não me telefones mais. Não me peças para eu voltar. O nosso amor não tem sentido. Eu fui um homem ferido. Eu já não sei amar. Tantas lágrimas deitei por um amor que eu tanto amei. Hoje não sei o que fazer. Bebo copos e mais copos. Só para te que chegamos ao final desta emissão número 1 do Pé de Dança de hoje, domingo 24 de janeiro. Quero dizer-lhe que nos vamos embora de elétrico e acompanhados pela nossa cana verde. Pois é, para os sons finais temos iniciadores com elétrico da cidade e ainda Fausto com cana verde. A realização, a apresentação e a seleção musical desta emissão foi deste vosso amigo Diamantino Teixeira, a coordenação geral de Carlos Bonaparte. E por falar em Carlos Bonaparte, eis que ele, isso mesmo, ele mesmo, vai aparecer daqui a pouco, quando você estiver no seu chá das 5, para lhe fazer a melhor companhia, para que possa ficar bem sossegado, bem tranquilo, ouvir com a atenção que ele merece

que quatro paredes dar tão bem gíntica. E ao fundo voltaram minha cana, verde na vegana. Na vegana, vegana, só minha cana, verde mergulhar no teu corpo. Entre quatro paredes dar tão bem gíntica. E ao fundo voltaram minha cana, verde na vegana. Quem conquista sempre rouba, quem cobiça nunca dá. Quem oprime tiraniza, naufraga mil vezes bonito, eu sei lá. Já vou de grilhões nos pés, já vou de algemas nas mãos, de colares do pescoço perdido e achado vendido em leilão. Eu fui à mercadoria lá na Praça de Mocá, quase às ave-marias. Abismos do mar. Navegar, navegar, mas a minha cana, perder, mergulhar no teu corpo. Entre quatro paredes, dar tão bem gíntica. Ir ao fundo e voltar, oh, minha cana, perder, navegar. Navegar, navegar, mas a minha cana, perder, mergulhar no teu corpo. Entre quatro paredes, dar tão bem gíntica. Ir ao fundo e voltar, oh, minha cana, perder, navegar. Já é tempo de partir, adeus morenas de Doa. Já é tempo de voltar, tenho saudades tuas, meu amor de Lisboa. Antes que chegue a noite, que vem do cabo do mundo, tirar vidas à sorte do fraco e do forte, de cima e do fundo. Trago um jeito bailarino, que apesar de tudo baila no meu olhar peregrino. Abismos do mar. Navega, navega, mas a minha cana, perder, mergulha no teu corpo. Entre quatro paredes, dar tão bem gíntica. Ir ao fundo e voltar, oh, minha cana, perder, navega, navega. Navega, navega, mas a minha cana, perder, mergulha no teu corpo. Entre quatro paredes, dar tão bem gíntica. Ir ao fundo e voltar, oh, minha cana, perder, navega, navega. Navegar-nos, ó, minha cana, verde, mergulha no teu corpo, entre quatro paredes, tá tão bem gíntica, e ao fundo e voltar, ó, minha cana, verde, navegar. Ai, navegar, ó, cana verde, vira o teu corpo entre quatro paredes. Ai, dá-te um beijo, ir ao fundo, ó, cana verde, ai, navegar, navegar. Ai, navegar, ó, cana verde, vira o teu corpo entre quatro paredes. Ai, dá-te um beijo. Bendito, muito bendito. É de dança, nós somos de dança.

que vai ganhando